Departamento de Informática, PUC-Rio. Diz que o ramal desejado ou aguarde atendimento. Please wait for our operator. Aguarde para ser atendido. Informática. Sí, buenos días. Le hablo desde Argentina. Bueno, bueno, bueno. Quería hablar con el profesor Gómez Suárez. One moment, please. Yeah. Gracias, gracias. One moment. Hola. Aló. Hola, buenos días. Buenos días. Con el profesor Gómez Suárez, por favor. Él que fala. Ah, buen día. Le habla Carmen Gómez de Londres, de parte de Julio. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, profesor? Todo bien. Bueno, muchas gracias. Lo estaba llamando por Skype, pero no me daba. Por Skype. Ah, yo estoy fuera de Skype. ¿Vas a querer entrar en Skype? Sí, pero no tengo problemas. Como usted quiera, seguimos por acá, si no. Como usted desea. ¿Cuál es mejor para usted? Sí, así, seguimos así, porque digo, bueno. Está ótimo. Bueno, ¿cómo está usted? Bien. ¿Cómo? ¿Se encuentra usted bien? Sí. Le voy a hacer algunas preguntas sobre nuestra investigación. Estamos trabajando en una pesquisa sobre televisión digital e interactividad. Nuestro trabajo estamos viendo el tema de la interactividad en Argentina, pero tomamos algunos casos de estudio como Brasil. Y bueno, y usted es el padre del Jinga, así que tiene mucho para decirnos, ¿verdad? Sobre interactividad. Espero que sí. Seguro que sí. Así que bueno, le voy a preguntar y usted, nos responde y nos cuenta todo lo que usted quiera sobre el tema. ¿Le parece? No, acho que você pode ir fazendo as perguntas y yo voy então contando todo. Okay. Que yo conheço. Ok. Usted, sabemos que el Jinga, no nos enteramos hace muy poco, que el Jinga ha sido, digamos, adoptado como la norma para incluir en todos los televisores y en todos los desarrollos del Brasil desde 2013, ¿verdad? Sí, es verdad. Y... Na realidade, praticamente todos, porque é uma questão de incentivo fiscal do governo. Ou seja, quem quiser um incentivo fiscal tem que ter o Jinga em todos os equipamentos. Uhum. E, ou seja, praticamente, como todos querem incentivo fiscal, então praticamente todos os equipamentos vão sair com Jinga. Uhum. Ou seja, que aquelas empresas que não tenham o incentivo fiscal... Mas todas as empresas querem. É o que é chamado de, aqui no Brasil, o nome é PPB, tá? De Projeto Produtivo Básico. PPB. Quando o governo, PPB. É quando o governo ele estabelece condições para que haja reduções de impostos. Uhum. Tá? E incentivos, então, governamentais. E que quem aceitar essas condições, então, tem os incentivos, tá? E todas as empresas acaba tendo que aceitar as condições, porque senão não se tornam competitivas, tá? Claro. Então, por isso que eu digo, não é uma obrigação por lei, mas é uma obrigação de fato. Ok, es una obligación de facto. ¿Y esto qué impacto tiene para ustedes como, o para usted, tanto como desarrollador del Jinga como investigador? O impacto é acelerar a entrada do Jinga no mercado, né? E com isso, ou seja, você acelerando a entrada do Jinga, de certa forma você acelera também, né, o desenvolvimento de aplicações, né, com o Mido Jinga. Então esse é o impacto que tem para nós, né? E para a gente então é um desafio de questão de gerar ferramentas, aplicações, né, num espaço de tempo agora realmente mais menor, né? Ou seja, o processo acelerou. Né? O processo se acelerou, claro. Está acelerando. Y eso cómo lo resuelven ustedes, por ejemplo, desde una universidad o desde estos centros de investigación que tienen ustedes, cómo lo van pensando con los alumnos, con las propuestas académicas. Pues, existe uma característica, né, das questões de desenvolvimento de aplicações para TV digital que ainda vão exigir, né, uma modificação assim, no conceito, inclusive, de pesquisa, desenvolvimento das universidades, porque a área de TV digital é multidisciplinar. Né? É multidisciplinar. É multidisciplinar. E as universidades do Brasil, elas não estão muito acostumadas a trabalhar de uma forma multidisciplinar. É, né, muito estanque aqui. Né? Por exemplo, engenharia é uma coisa, a comunicação e artes é outra, separada. Né? E como agora nós temos que juntar essas expertises, né, para desenvolver, então as universidades estão passando, né, vão passar por um processo lento de criação exatamente de cursos mais voltados para essa tecnologia. Né? Mas já está começando esse processo, está começando não só nas universidades, como estão começando também nas escolas de técnicas, tá? De segundo grau aqui. Aham. Em las escuelas técnicas. Sim. E, o sea que esto implica también cambios curriculares, ¿no? De contenidos. Então, escolas técnicas que estão fazendo... Porque as escolas técnicas, elas podem fazer assim, um ensino de segundo grau focado num problema, né? Então, isso para essas é um câmbio de conteúdo grande, particular. Né, tá? E estão fazendo, estão várias escolas aqui que estão se adaptando os seus conteúdos para apresentar cursos técnicos focados no desenvolvimento de aplicações para a TV digital. E agora, do ponto de vista de pesquisa das universidades, sim, tem grande mudança, né? Ou seja, continuamos fazendo as pesquisas, as mesmas pesquisas que fazíamos antes, até porque o sistema, o nosso sistema é o mais avançado do mundo, mas não pode parar, né? Se parar, os outros passam na frente. Claro. Ou seja, se... a ver se eu entendo bem. Ustedes dicen, si no siguen investigando, ¿quiénes son esos otros? ¿Otros países, otras universidades? Olha, investigação sobre o Jinga hoje, né? Sim. O Jinga tem uma comunidade latino-americana grande já, né? Sim. Então você tem pesquisas aí sendo feitas aí na Argentina, né? Por exemplo, a Argentina é um grande parceiro, né, do Brasil nesse processo de pesquisas, né? Eu acho que num outro patamar não tão avançado como a Argentina está, né, e o Brasil está, tem também o pessoal desenvolvendo alguma coisa no Peru e no Equador. Uhum, Peru e Equador. E a cena também agora, para entrar assim, um pouco mais forte, né, o pessoal do Uruguai. Uhum. Mas a Argentina, na realidade, hoje, em termos de desenvolvimento mesmo, é mais o Brasil e a Argentina, né? Mais Brasil que a Argentina? Não, mais o Brasil e a Argentina. Ah, nós dois, claro. ¿Y qué es la interactividad para usted? ¿Qué es interactividad? ¿Cómo la definiría? Porque nosotros en todo nuestro nuestras entrevistas que vamos llevando, vamos contactando a distintos especialistas del tema. Y queremos un poco como tener la opinión de estos especialistas, qué es para cada uno interactividad. Sí. Entonces, es muy difícil você caracterizar interactividad, porque você tem vários passos, né, graduais de interatividad. Uhum. Então, hoje, por exemplo, você pode ter uma interatividade que é simplesmente informações adicionais que você passa na TV, que é o que você vê, por exemplo, nas TVs conectadas, né, nas smart TVs. Você está vendo um programa qualquer, aí você pede informações adicionais, por exemplo, você quer informações sobre o clima, sobre o trânsito e coisas do gênero, né? Sim, é a interatividade que você encontra nas TVs conectadas, né? Essa, para mim, é um nível de interatividade mais pobre de todos. Sim, como mais baixo, digamos. Mais baixo. Né? Você tem um outro nível de interatividade, que é aquela interatividade que são também informações adicionais, mas elas estão ligadas ao conteúdo do programa, tá? Elas não são separadas, né? Sim. Então, no primeiro nível que eu citei, por exemplo, é você estar assistindo um programa qualquer e você, de repente, resolve fazer um joguinho. Tá? Como? Então, seria... Você resolve fazer um jogo, um game. Ah, ok, sim. Então, seria o primeiro nível, que é esse que eu digo para você, que eu acho que é o mais baixo de todos. Uh-huh. O segundo nível, não. O que você está... As informações adicionais, o conteúdo adicional, ele tem alguma relação com o conteúdo que está sendo exibido na televisão. Né? Então, nesse caso, você, por exemplo, poderia estar assistindo uma partida de futebol. Sim. E saber, por exemplo, informações sobre os resultados que estão ocorrendo no mesmo momento em outras partidas. Uhum. Né? Então, então, esse seria um segundo nível de interatividade. Né? E ainda é um nível de interatividade ainda muito pobre. Tá? Isso é hoje o que se vê, eu acho, em todas as aplicações do Brasil e da Argentina, não passa desse segundo nível, tá? Sim. Porque ainda eu acho que as aplicações são muito pobres, tá? Tem um terceiro nível de interatividade, que são aquelas aplicações onde não só o conteúdo das informações adicionais, né, tem relação com o conteúdo do programa que está sendo exibido na TV, mas também tem uma relação temporal. Né? Então, nesse caso, é como se o próprio conteúdo da TV fizesse parte da aplicação dos conteúdos adicionais. É uma coisa só, você vê tudo como uma coisa única. A ver, isso, né? Me lo explica então, novamente, porque... Eu vou te dar um exemplo. Você imagina um programa. Sim. Um programa de auditório, por exemplo, tá, onde o narrador... ele estaria interagindo com o telespectador e recebendo, uhum, respostas em tempo real com o telespectador. Sim, sim. Então, nesse caso, você tem uma... não só as informações adicionais, né, elas dizem respeito ao conteúdo, né, da programação, mas elas também estão temporalmente ligadas. Né? Ou seja, a coisa ocorre simultaneamente, tá? Elas são ligadas, sincronizadas, que a gente fala. Claro, hay un tempo, una cosa de temporalidad compartida. Isso. E o quarto nível de interação, que aí seria o nível mais avançado, que seriam as narrativas interativas. Né? Narrativas interativas seriam programas onde o programa ele se adapta, né, ao telespectador, a diferentes telespectadores, né, ou seja, a TV personalizada, e além do mais, o telespectador, ele influi no fluxo do programa, né, ele pode mudar, é como se o telespectador ele fosse o editor também, ele pode mudar o conteúdo do programa online. Tá? Por exemplo, se eu te desse o exemplo do campo do jogo de futebol, que é onde isso é impossível, mas você imagina um jogo de futebol onde o telespectador pudesse influir no resultado da partida. Entendeu? Sim, sim, sim. Isso aí teria uma narrativa interativa. Uh-huh. Né? Então, mas existem esse tipo de aplicações. Essas aí são as mais avançadas e essas é que são interessantes, né? São as assim, que trazem mais novidades. Pero este cuarto nivel, digamos, ¿ustedes lo están pensando? ¿Ya está desarrollado en otro lugar? Ya tem algunas aplicaciones siendo desenvolvidas. ¿Ya tienen? ¿Hã? ¿Tienen aplicaciones? Ya tem aplicaciones siendo desenvolvidas. Uhum. Até o terceiro nível é muito comum. Ou seja, o primeiro e o segundo nível são os mais comuns, né? Sim. O terceiro nível já não é tão comum, mas acontece, né? Você já vê, inclusive, comerciais. Esse quarto nível, que é o nível mais interessante, é onde tem realmente mais novidades, né? Mas também já tem alguma coisa sendo desenvolvida. Y este, digamos, este tercer nivel podría pensarse que es el que está más vinculado en este momento digamos, al modelo de las redes sociales. O terceiro e o quarto nível, claro. Eu acho que estão ligados com as redes sociais. O terceiro e o quarto. Agora, você imagina o quarto nível, esse que eu falei que os telespectadores influem. Sim. Isso poderia ser uma rede social toda influindo. Entendeu? Sim. Ou seja, um programa se adaptando a um conjunto de amigos, por exemplo, assistindo um jogo, os amigos interagindo. Tem uma aplicação que foi desenvolvida no Brasil, para você ver, que é o seguinte, que é o chamado Torcida Virtual, né? É onde você pode, o telespectador, ele pode dizer em que local do campo de futebol Sim. Que ele vai estar assistindo o jogo, tá? Então, ele vai chegar e vai ouvir todo o som e a imagem partindo daquele local do campo de futebol. Mais ainda, se um outro amigo dele, que está